Não me envergonha, nega. Se não abrir as portas, arromba, nega. Quantas vezes tem que a deserta, hein? Cria balas, nega. E depois roubaram tuas ideias, cria novas, nega. Até o suor secar no teu rosto não para, nega. Dedo do meio até eles entenderem a mensagem, nega. Tipo gêmeos e ameses, é trabalho a dobrar. E espera o sucesso como a corda espera o Satão. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. E se alguém faz, o sente mesmo, faz, o sente mesmo. Yeah, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Só que me faz o centro mesmo, nigga, Atena. Sério, não me envergonha, nigga. Para de reclamar, hã? Hã? Cala a boca, nigga. Olha nos espelhos e elogios, nigga. Eles demoram a vir-te e purgar-me feminino, nigga. Caga para intermediários, é do de Deus, nigga. Caga para costas quentes, monta a tua team, nigga. Já esperaste o suficiente e é a tua vez, nigga. If they don't like a shit, they can suck a dick. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. E só quem faz o sente mesmo, faz o sente mesmo. Yeah, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. E só quem faz o sente mesmo, nigga, Atena. Já disse, não me envergonha, nigga. Eu sei que dói ouvir, é não é pouca coisa, nigga. Abre os olhos, vê com quem tu andas, nigga. Certifica-se são fiéis, tipo cães de caça, nigga. Olha nos olhos e diz fama de leão, nigga. Ou comemos todos ou prato cai no chão, nigga. Olha só pra mim, nigga. Pinóquio de nariz curto, não, eu não tô a mentir, pois. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. And all my trail niggas know that, yeah they know that. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. If it's a trail, you should know that, you should know that. Tempo é dinheiro, e só quem faz o centro mesmo, faz o centro mesmo. Yeah, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. E só quem faz o centro mesmo, nigga, Atena. Eu não vou te envergonhar, yeah. Tens pela dor, tu vais te orgulhar, yeah. Agora, nigga, não ferra. Se meu coração decide, minha mente lidera. Yeah, real em tudo que eu digo. Todos temos uma coroa, mas o trono anda vazio. Dá-me só um tempo, vou pôr no S lá. Estudando o inimigo pra quando eu estiver lá. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. E só quem faz o centro mesmo, faz o centro mesmo. Yeah, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. E só quem faz o centro mesmo, nigga, Atena. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. E só quem faz o centro mesmo, faz o centro mesmo. Yeah, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. E só quem faz o centro mesmo, nigga, Atena. Mas juro agora eu caguei, eu caguei.